A onda de calor que se espalhou por boa parte do país exigiu uma maior colaboração da hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A usina tem sido constantemente acionada para socorrer o sistema elétrico brasileiro, fornecendo mais energia para o operador nacional do sistema. Tendo em vista que em janeiro e fevereiro a demanda brasileira aumentou cerca de 12%. De acordo com o superintendente de operações da Itaipu, Celso Torino, a geração acumulada até o início da tarde do dia 17 deste mês chegou a 12,8 milhões de megawatts por hora, 3% acima da registrada no mesmo período de 2013, ano em que a hidrelétrica estabeleceu um novo marco mundial na produção de energia elétrica. A diferença, destaca o superintendente, seria suficiente para abastecer por ano uma cidade do tamanho de Foz do Iguaçu com mais de 250 mil habitantes. Segundo Torino, o conjunto de 20 unidades geradoras de Itaipu está produzindo em carga máxima desde o final do ano de 2013, principalmente entre as 15 e as 16 horas. Com as chuvas dos últimos dias, o nível do reservatório e a geração já começaram a ser normalizados. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.